Rádio Antinoeb dá agora início aos melhores da rádio. Um momento de descontração com boa música e um grande apresentador, Paulo Santos. Olá amigos ouvintes, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa Os Melhores da Rádio, referente ao dia 23 de março, quarta-feira do ano de 2011. Programa Os Melhores da Rádio, com realização e apresentação de Paulo Santos. Amigo ouvinte, espero que tenha tido um ótimo dia de quarta-feira. Espero que esteja a ter um início de noite excelente de quarta-feira, na companhia da Rádio Antena Web, no programa Os Melhores da Rádio com Paulo Santos, que lhe faz companhia todas as semanas, às terças e quartas-feiras, no horário das 19h às 19h30, aqui na sua Antena Web. Um programa em que passa música calma, tranquila, música romântica, para você descontrair e relaxar depois de um dia de trabalho intensivo. Aqui você encontra nos Melhores da Rádio um programa calmo e tranquilo para relaxar e descontrair aqui na sua Antena Web. Amigo ouvinte, vamos passar à música, desta feita com três temas. Vamos começar a música para a nossa emissão de hoje com três temas. Primeiro, Sónia Geraldes, A Voz da Razão; Alexandre Pires, Longe de Você; e Zezé de Camargo e Luciano, Dou a Vida por um Beijo. Fique bem, fique na nossa companhia, na companhia da Rádio Antena Web, no programa Os Melhores da Rádio, com Paulo Santos. Boa tarde. Volta para trás, não me deixes assim, por uma aventura. Um dia vais sentir falta de mim, e é uma loucura deixares aquela que sempre te amou a vida inteira. Puro romance, paixão sem amor e passageira. Mas por agora vezes assim. Esse amor te busco, te chamo, te espero. Estou morrendo aos poucos longe de você, cercado de lembranças e de solidão. Hey, yeah. Sonho, te amo, te quero. A vida não tem graça porque te perdi. Ficou somente a sombra do que um dia eu fui. De sonho. Porque te perdi, ficou somente a sombra do que um dia eu fui. Ficou somente a sombra do que um dia eu fui. Antena Web, a sintonia perfeita para o ouvinte perfeito.

terça e quarta-feira, entre as 19h e as 19h30, aqui na sua Antena Web. Então, amigo ouvinte, até à próxima semana, espero consigo e espero por si, e até lá, e a continuação de uma ótima semana para si, na companhia da Rádio Antena Web. Boa tarde!